Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, já vai começar o programa. Bem-vindo a mais um Café Brasil, a pausa na correria do seu dia a dia. Hoje vamos nos divertir falando de versões de algumas músicas para o português. Mas será português mesmo, hein? E para abrir, uma frase de Goethe. É mais fácil perceber erros do que descobrir a verdade, pois erros situam-se na superfície e são facilmente vistos, enquanto a verdade está nas profundezas, onde poucos têm vontade de procurá-la. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. É o Wonder If. W-O-N-D-E-R espaço I-F. Wonder If. Era professora ajudando com a letra de Imagine, de John Lennon, numa aula de inglês quando eu era garoto. John Lennon cantava I Wonder If You Can. Imagine no possessions. Depois de traduzir, eu compreendi a letra de Lennon, mas eu era jovem demais para entender a mensagem de paz que transformou essa música num hino. No entanto, quase 40 anos depois, eu não esqueci do Wonder If. Recentemente, uma das participantes do Big Brother Brasil, a Sol, uma garota de origem humilde, nos brindou com a interpretação de Yar de Or na TV. Yar de Or é a forma como ela canta We Are the World. E no Brasil de hoje, onde manifestações de ignorância são festejadas e exibidas com orgulho, ela conseguiu aparecer no Faustão e acho que até gravou um CD. Mas houve um tempo em que a gente fazia versões deliciosas. Cabecinha no ombro, lábios a tremer. Está ouvindo Carlos Gonzaga cantando Cabecinha no Ombro, versão do genial Fred Jorge para Put Your Head on My Shoulder, de Paul Anka, gravada pelos Platters em 1959. Não é uma delícia, hein? Cabecinha no uma delícia. Quer ouvir a original? Vamos soltar aqui agora com os Platters. Put Your Head on My Shoulder. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Mas fala a verdade, hein? Quando você ouve uma música em inglês, você entende a letra? A menos que o seu inglês seja estupendo, as músicas pegam mesmo é pelo ritmo, pela sonoridade, pelo Wonder If. E sabe qual é a diferença entre o Yar de Or da Sol e o meu Wonder If? Para mim, o Wonder If representou um rito de passagem da ignorância para o conhecimento. Num dia mágico, transformou-se em Wonder If. Já o Yar de Or da Sol é um ponto final. Nunca se transformará em We Are the World. Quando o fizer, acabará o interesse, a graça. O Yar de Or é um rito de passagem da obscuridade para a celebridade efêmera. E antes que algum chato me escreva falando da oportunidade que eu tive de cursar inglês enquanto a pobre Sol nasceu na pobreza, aviso que essa não é a discussão deste programa. Esse aí é o Carlos Gonzaga, outra vez, agora com Diana, outra versão de Fred Jorge, para um sucesso de Paul Anka, Oh Diana. Na chegada do novo ritmo ao Brasil, em meados dos anos 50, Carlos Gonzaga introduziu o rock and roll em seu repertório. Em 1958, com o sucesso da gravação da música Diana, seguiu gravando rock até meados dos anos 60, destacando-se ainda os sucessos Bat Masterson, Cavaleiros do Céu e Oh Carol. Diana, não importa, a música é uma delícia. Eu vou trazer para vocês agora Paul Anka com a gravação original, Oh Diana. I'm so young and you're so old. This my darling, I've been told. I don't care just what they say. Cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Mas voltando àquela questão do Wonder If. Eu escrevo mais uma vez sobre a total falta de compromisso que a mídia tem para com a educação, mesmo com uma ferramenta espetacular como a televisão. A televisão, que é assistida no país inteiro, consegue algo quase impossível. Diante dela, todo mundo é igual. Preto ou branco, rico ou pobre, analfabeto ou letrado. É o mesmíssimo conteúdo, não importa para quem. Na frente da TV, todos somos apenas um índice de audiência. Não é preciso nem mesmo saber ler. De todos os meios de comunicação, é sem dúvida o mais democrático. No entanto, quem dirige a TV perde um tempo precioso divulgando os Yardeor em nome do entretenimento. É pouco, gente. A televisão merece mais do que isso. Através dela, poderíamos mudar a história deste país, mas não. A máquina que poderia formar cidadãos é comandada por vendedores interessados em trocar o seu dinheiro por produtos, sem qualquer compromisso com os valores morais envolvidos nessa troca. Ocupa-se apenas em formar consumidores. No dia em que a TV começar a tratar o Yardeor da Sol como aquele meu Wonder If, talvez comecemos uma revolução silenciosa nesse país. I Wonder If... C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e se. Cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. E aí, ficou arrepiado? Essa é fantástica, um sucesso de Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me. que foi uma loucura, combatendo o Vietnã numa época em que o mundo começava a virar de ponta cabeça. Pois aqui no Brasil teve uma versão, escrita por Brancato Júnior e gravada pelos Incríveis, com o nome de Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas sim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava viva a liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles. Ai, que pena que esse programa só tem meia hora e tem muita música pra tocar. Mas eu recebi por e-mail um anúncio publicado em um jornal de uma cidade do interior, oferecendo um pacote imperdível a quem quisesse assistir ao show dos Rolling Stones na praia de Copacabana em 2006. No título do anúncio estava assim mesmo, Rolling Stones. Mais de 1,5 milhão de pessoas reunidas para assistir ao show da mais importante banda de rock em atividade, os Rolling Stones. E as TVs falaram, os jornais cobriram, as rádios anunciaram, o evento do século. Quase 2 horas de rock da melhor qualidade, músicas históricas e Mick Jagger e seus companheiros detonando, mesmo sexagenários, rock como não se faz mais. Pra mim, se alguém perguntar o que é rock and roll, eu defino Mick Jagger. E a maioria vai indagar imediatamente, Mick Jagger, o cantor dos Rolling Stones? Você conhece os Rolling Stones? Canta uma musiquinha deles aí. I can't get no satisfaction. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had a plan. No, why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. His ruling for BC had no mass communication. Don't you get me wrong? Don't you get me wrong? Você está ouvindo Jesus Christ Superstar, uma das músicas símbolo daquela geração que em 1968 mudou o mundo. Essa música foi escrita para uma peça que ficou anos em cartaz na Broadway, mas teve uma versão gravada em português por Sérgio Vide. Sérgio Vide faz parte do cenário roqueiro do Rio de Janeiro, canta com energia e consegue fazer uma versão incendiária. Não entendo porque todo o seu controle foi se perdendo. Seria bem melhor se fosse mais planejado. Por que assim tão longe, um tempo tão no passado? Se fosse hoje em dia, atingiria a nação. Israel não tinha mídia, comunicação. Não me entenda mal, não me entenda mal. Não, não, me entenda mal. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quem é você? Qual o sacrifício? Uau! Vamos voltar aos Rolling Stones. Tenho certeza que 90% das pessoas que estavam em Copacabana ou acompanhando os Rolling Stones pela TV não tinha a menor ideia do que um dia representaram aqueles senhores no palco. Afinal, hoje os Rolling Stones são os Rolling Stones, uma mega banda voltada ao entretenimento puro, sem a mensagem de rebeldia dos anos 60. E que gira por ano quase 200 milhões de dólares. Que tristeza! Ninguém prestou atenção na letra de Sympathy for the Devil. Ninguém sabe o que quer dizer Brown Sugar. Ninguém lembra da porrada que foi Gimme Shelter em pleno Vietnã. E o que se viu foi mais uma vez a vitória da forma sobre o conteúdo. Se naquele palco estivesse o U2 ou a banda Calypso seria a mesma coisa. Afinal, tudo que é preciso é uma celebridade. Um pouco de histeria da mídia, luzes, som alto e um rebanho. E o show foi fantástico. A reação do público inesquecível, a energia de Mick Jagger impressionante. As luzes encantadoras, o som perfeito, um mega show, com direito a ter uma transmissão bruscamente interrompida pela Globo, que tinha que faturar. Tudo perfeito, como deve ser um show de rock. Você tá ouvindo Dion e The Belmonts com The Wanderer. Tá lembrado dessa música, hein? Em inglês, talvez não. Mas se eu tocar a versão de Hamilton de Giorgio, gravada por Roberto Carlos, que se chamou O Lobo Mau, você vai se lembrar. Eu sou do tipo que não gosta de casamento. E tudo que eu faço, eu falo, é fingimento. Eu pego o meu carro e começo a rodar. E tenho mil garotas, uma em cada lugar. Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau. Eu sou o tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar. Se vejo um broto lindo, logo vou conquistar. Todos os rapazes têm inveja de mim. É, um dia Roberto Carlos já foi o Lobo Mau. Mas é interessante essa questão das músicas que a gente escuta lá fora, escuta aqui dentro. Tem música em português que fica mais gostosa que a música que você ouviu lá fora. E o contrário, é uma delícia. A música é uma delícia. Muito bem, vamos continuar aqui. Eu quero ouvir o que tocava naquela época. Não estou falando de música agora, vou falar de propaganda antiga. Com vocês, os nossos comerciais, por favor. Laddove il mare bacia alle colline e i ricordi volano lontano con il vento, tra i fiori ci sei tu nel mio pensiero. Dalla natura è nato un dolce sapore. Ah, queste cose che parlano d'amore son le cose più belle e ci restano in cuore. E l'amaretto dell'orso un sapore di mandorle fiori che resta in te. Amaretto dell'orso, o licor che traz in cada gota un poco do che você sente. La la la la la la la la la la la. E aí, tomou seu amaretto hoje? Que fantástico! Eram geniais essas propagandas antigas. Mas o programa de hoje está falando daquelas traduções, da língua, do idioma. O idioma brasileiro é uma coisa fantástica. Eu não vou nem dizer português porque é brasileiro, é diferente daquele falado em Portugal. Ele é vivo, ele evolui, ele muda com o tempo, ele é o acento do tempo. Você já ouviu falar em Valério Dutto, hein? Imagina você 10 anos atrás falando em Aero Lula. Mensalão, download, imexível, malufar. São palavras novas que são agregadas ao nosso dia a dia e a gente tem que estar aberto para elas. Muito bem. Eu vou soltar agora uma outra coisa fantástica que eu sempre quis tocar no Café Brasil. Nada mais, nada menos do que Cole Porter com Ella Fitzgerald. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. Uau! Ella Fitzgerald no Café Brasil. Eu vou até mudar o tom. Cantando Cole Porter. Essa música foi escrita em 1928 e tornou-se um dos maiores sucessos de Cole Porter, Let's Do It, Let's Fall in Love, que fazia parte do musical Paris. Deixa eu ficar quieto, vai. Think of Siamese twins, some Argentine. Mas teve a versão de Carlos Renault para Let's Do It, de Cole Porter, que virou o tema da abertura da novela Desejos de Mulher, da Rede Globo. E com ninguém menos que Elza Soares e Chico Buarque. Os cidadãos no Japão fazem, lá na China 1 bilhão. Fazem, façamos, vamos a um. Os espanhóis, os lapões, fazem, lituanos e letões, fazem, façamos, vamos a um. Pois é assim, ao som de Cole Porter em português, que o Café Brasil de hoje, cheio de versões, se despede. E também lá em Bom, em Bombaim. Com o Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Fazem lá em São Francisco, muitos gays fazem, façamos. No programa de hoje tivemos Getty, Roberto Carlos, Os Incríveis, Sérgio Vide, Elza Soares e Chico Buarque, John e The Belmonts, e Gianni Morandi, além de Paul Anka e até um trechinho de John Lennon. Façamos, vamos. Então, hein? Quer baixar para ouvir no seu computador? Então acesse o meu site www.lucianopires.com.br. Se quiser deixar uma mensagem, ligue para o número operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E, para encerrar, outra frase profunda de Johann Wolfgang von Goethe. Nada machuca mais uma nova verdade do que um velho erro. Corujas sim fazem, sábias como elas são, muitos perigos. Todos nus fazem, gaviões, pavões e urubus fazem, façamos, vamos amar. Dourados nus, solimões fazem. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.